5 horas em ponto. A Rádio Coroados de São Fidélis, operando em 1.310 kHz, está iniciando neste momento mais um dia de atividades em prol da música, da informação e utilidade pública. Que nossas primeiras palavras sejam mensageiras de felicidades aos amigos, ouvintes e anunciantes. Esperamos poder contribuir para que este seja o melhor dia de sua vida. ZYJ504, Rádio Coroados. Bom dia! Continue em sintonia. Você é a nossa melhor companhia. Rádio Coroados, a rádio que todo mundo ouve. Chegando mais longe. 1.310. Essa é a sua sintonia. Rádio Coroados. ZYJ504, 1.310 kHz, São Fidélis. Rádio Coroados, a rádio que todo mundo ouve, chegando mais longe. 1.310, essa é a sua sintonia. ZYJ504, AM, 1.310 kHz, Rádio Coroados, São Fidélis, Estado do Rio de Janeiro. A partir de agora, você ouve pela Coroados. Matinada Sertaneja. Nossa música autêntica, a sertaneja raiz. Bom dia, bom dia. Bom dia com Matinada Sertaneja. Comunicando J. Júnior. Sou a espontaneidade. A liberdade é o que me inspira. Sou amigo da verdade, inimigo da mentira. Sou viajante da vida, um estudante, mas minha cabeça não vira. Eu gosto da novidade, mas minha autenticidade é forte feita em mira. Eu sou festa, sou alegria, sou 100% caipira. Matinada Sertaneja. Em São Fidélis, cidade Poema, são 5 horas da manhã, 6 minutos agora, 5:06 é a hora. Bom dia, São Fidélis, cidade Poema, região norte do oeste fluminenses, do estado do Rio de Janeiro, Brasil. O radinho aqui, ó, há 39 anos, despertando você com a boa música, informação, utilidade pública e prestação de serviço. ZYJ504 em AM, 1.310 kHz, Rádio Difusora Coroados, em São Fidélis. Até as 7:30 da manhã, gente amiga que desperta em nossa sintonia. Aqui vamos nós com a boa música e a sua indispensável e amiga participação, viu? E aqui a caipirada fala também, né? Fala! Nos oferecimentos da Farmácia e Perfumaria da Penha. A mais completa em medicamentos, perfumaria e atendimento a você e a sua saúde todo dia. Momento de reflexão. É Em São Fidélis, são 6 horas da manhã, 8 minutos desse dia, em mais uma manhã de quinta-feira, esta em que o calendário da vida marca 27 de janeiro, que já está se despedindo, né? O primeiro mês de um novo ano já está indo embora. Essa é a nossa oração de agradecimento pela vida hoje. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém, Senhor. Batucada sertaneja. Momento de reflexão. Que Deus me determina, sou uma corda humana pra te laçar, ganhar as almas e mudar a história do mundo. Nesta missão a vida inteira vou estar, a qualquer preço eu vou pregar a palavra, pois na palavra comigo meu Deus está. Porque meu Deus é a razão da minha vida, maravilhoso é almas pra Deus ganhar. Precisamos louvar e buscar a proteção. Precisamos orar pra obter a salvação. Esse Deus é poderoso, acredite, meu irmão. A esse Deus da minha vida entrego meu coração. Você precisa, meu irmão, buscar a Deus. Com alegria Ele vai te receber. Os mandamentos é fácil você seguir, e as leis de Deus é fácil de se aprender. Tem que orar e abrir seu coração, na oração você vai se promover. Porque Jesus abre as portas do céu, e a mão de Deus pra você vai se estender. Precisamos louvar e buscar a proteção. Precisamos orar pra obter a salvação. Esse Deus é poderoso, acredite, meu irmão. Esse Deus da minha vida entrego meu coração. Precisamos louvar e buscar a proteção. Precisamos orar pra obter a salvação. Esse Deus é poderoso, esse Deus da minha vida entrego meu coração. A esse Deus da minha vida entrego meu coração. Momento de reflexão. Matinada Sertaneja. Comunicando, J. Júnior. Coroados AM, 1310 kHz. A paixão da região. AM 1310 1310. Essa é a sua sintonia. Na Quinta da Carne do Fluminense, tem filé de peito de frango com pavel a granel R$13,79 o quilo. Contra filé bovino peça fechada R$37,99 o quilo. Copa lombo suíno R$13,98 o quilo. Picanha bovina boi Brasil R$73,90 o quilo. Coxinha da asa de frango a granel R$9,98 o quilo. Costela bovina R$15,98 o quilo. Pernil suíno sem osso R$12,99 o quilo. Pague com cheque pré-pago dia 4 de abril ou com o seu cartão Fluminense em até duas vezes sem juros. Fluminense, aqui tem preço. Quem é que cuida da saúde com carinho especial? Só na Farmácia Central. Medicamentos, perfumaria e o melhor preço aqui é todo dia. Bom atendimento e o melhor profissional. Só na Farmácia Central. Só na Farmácia Central. Só na Farmácia Central. Vida Longa Assistência Familiar. Escolha inteligente para você. Você é associado, já conhece o Vida Longa Delivery? Pensando em sua comodidade, criamos o recebimento em residência. Agora você poderá entrar em contato através do telefone 2758-7337 ou 99856-8009 e agendar o pagamento de sua mensalidade sem precisar sair de casa. E mais, sem custos adicionais. Seja um associado e desfrute desse benefício. Vida Longa, nós priorizamos o seu viver. Pão quentinho, cheiroso, fresquinho e saboroso. Aquela broa de milho com gosto de quero mais. Padaria Pão da Vida em aquele bolo gostoso. Tudo em confeitaria, você não vai resistir. Padaria Pão da Vida, é tradição e qualidade. Padaria Pão da Vida, quem conhece não esquece. As delícias da vida estão aqui. Telefones 2758-7195 ou 998-922445. As delícias da vida estão aqui. Padaria Pão da Vida. ZYJ504. AM 1310 kHz. Rádio Coroados. São Fidélis. Estado do Rio de Janeiro. A Rádio Coroados apresentou programa Matinada Sertaneja. Rádio Coroados, a rádio que todo mundo ouve, chegando mais longe.